coisa pra quem? Tô de meia. Se quer ser nosso mano, digo vem. Se quer ser inimigo, vem que tem. E-A-N-D. Yeah.